2017. Esquerda 160 2017 1755. Controle TAM 3, vamos 55. 55, 340 direto da EL. 340 direto da EL. Receptando o localizador E-Glide, 1755 da GOM. 755 autorizado, LS, torre 118-62. 118-62, obrigado, bom dia. Dia. Passei 2000 pegos, Serra Hotel e aqui. Chama a torre agora 118-6, Serra Hotel e aqui. Certo. 5-5-5-5-5, aguarde a autorização para pulso. 5-5. Tango Serra Hotel Yang. Tango Serra Hotel Yang, prossiga. Ok, interceptando o localizador, meia milhas para a Índia Serra. Serra Hotel Yang, sim, Cheque trem autorizado, pouso pistão 10, vento 150, grão 072. Cheque, Yang. Boa, bravo, que Luiz, você está assinado 01 no meio. Caminhada, o Bandeirante. Obrigado. Controle, tá para Rio da Vender Alfa. Prossiga no Vender Alfa. O Ian Vender Alfa, para evitar confluência com o Bravo Kilo Whisky, vai permanecer entre a 15ª e a 20ª milha. 15ª e 20ª até meu pé, sente. Alfa. Sente, até 1,4 milhas, mil pés. Serra Tayhank. Oito assinado, depois do Bacete Cato. Sim, autorizado, ponto, pistão 10. Prova que Luiz que viu usar o comandante Alfa, 12 horas, 4 milhas. Via Mari 2010-2017. Qual a temperatura? 27 graus. Obrigado. Voo 1077, 1902 após, 3 horas e 35 até na casa. Direita 1, adesão no 9, Serra Toyanka. O tráfego à frente, o Bravo 2. Livre pouso 1-0, 755. Avisar 5729, visual com Boeing 737 na final do 1-0. Web 5729 após o pouso do mesmo, autorizado ali, IMT, cabeceira 1-0. Após o mesmo ali, mas 5729. Salvador, boa tarde, qual que é o Serra Hotel Yankee? Serra Hotel Yankee, pátio 3, confirmando? Relativo. Autorizado cruzar Alfa, prosseguir via aquilo, pátio 3. Alfa, Sierra Kilo, até Pátio 3, Sierra Tenente. Boa tarde, Trip 5488, informação Tango. Boa tarde, Trip 5488 para 3010 na via chegada Amã 1017. 3000 Amã 17, graças. Frequência livre, Delta. Mã 3155, chama o centro agora, 1260. Chama o centro, 1260, boa noite. Boa noite, Mã 3560, autorizado LS 1017. Boa tarde, Azul 4206, cruza 229, para 1170. Boa tarde, desce até o 50 na via chegada Mário, número 4. 50 via chegada Mário 4206. Felipe, 5488, tem nem sua descida presente. Ciente, Felipe. 5, 6, está mantendo por aproximadamente 5 milhas devido à formação. Autorizado. 3, 2, 1, 7, no pátio 3, remota 8, feedback estacionamento. Autorizado no pátio 3, chame táxi. 3, 2, 1, 7. Alô, Salvador, boa tarde, 1755, Silvana. 1755, Alfa Juliette, ponta 8. Alfa Juliette, 08, 7. Alô, Salvador, Gono 399, São Paulo, ciente da informação Tango. 399, aguarde cópias. Vai dando. Madena 1-0, 1-0, 7. Você está chamando o Papatango Lima? O ciente da informação TAS 380 para Brasil. Está pronto para a cópia, ninguém diz. O 925, ciente, aguarde cópias. Quatro. Nove 5729 decolador 4245, sem controle. 1-2-0 decimal 8. 2-0-8. Controle, web 5729 decolou, passa meio campo. 5729, sobe 360, saída da El, voa direto dela. 360, direto da EL, 5329. O 399 cópia. Copa 399. Autorizado Congonhas 360, sai na, da El Leda, após Leda Bridge, decolagem pista 10, curva direita. Após Bridge, intercepta Pesulu no meia, BHZ, direto Trive, após conforme. Controle 120, decimal 8, aciona 5420. Autorizado São Paulo 360, via rota decola da El, Leda, Bridge, o Pesulu no meia, Bravo Hotel Zulu, DCT Trive após conforme plano. Controla 10, curva direita, 208 controle e 5420 transponder, por gol 1399. 1399, correto, chama para puxa e acionamento. Chama, puxa e acionamento, para 399. 1925, pronto, cópia? Pronto, 1925. Brasília autorizado, 360, Apesulu no 7. 360 confirmando. Decola da 10, direita, saída Arbor, Elefa. 120, decimal 8, 5175. E antes, quantos juros? Mais 10 minutos. 10 minutos, ok. 7, decolando 70, curva à direita, para que a bota com Elefa, 1208, 75, com o Mel, pode para o gol, 935. 75, champanhe, puxa, acionar, gol 925. Camará, 077, decola 248, chame controle, 120, decimal 8. 208, obrigado, Valé. Controle de Salvador, boa tarde, mano 077. Vai descer na via chegada MAN para 3 mil pés com 1017. Pronto, aí 560, boa tarde, check trem autorizado, pouso, pista 10, retorno 70 graus, 079. Repouso autorizado, pista 10, traço 3560. Traço 3560, sem trem de pouso. Baixado, travado, traço 3560. Espera, torre 1 no 8, decimal 6 dúzia, ajuste no 0 no 7, então 32 no 7. Destaque, ponte pega no 90, via Índia, torre 18, 6 dúzia, PNH 90 no 7, né? 32 no 7. 7. Sobe 360, gol 1 no 077, por hoje da El. Da El 360, 77. 0395, condições de voar, sobre o retorno pro 75. Atenção. Autorizado para 75, 2 mil pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Hoje, zona, reporte LS. 206, aqui desde a esquerda para 020. 020, foi o azul, 4206. Ele bateu. Recente autorizado. Web 5729, chama agora o centro Recife, no 260, alterno 125. 260, confirma a tornada? 125, decimal 19. 25, ano, obrigado. O 5488 tem condição de permanecer na prova de Duna e reduzir até 720, se for necessário. Não, 120 pra mim não vai dar, não, que eu tenho um azul logo atrás do seu aeronave também, que vai atrapalhar mesmo, ok? Ok. 206. Tá chegando. Mantenha essa pro 020 até o localizador. Mantenha como limite localizador na pro 020, na azul 4206. Pro 020, limitado localizador, 4206. Tempo, pushback, acionamento. Autorizado, time Pax. Vai chamar. Salvador, tá 31145. Prossiga. Beleza, coordenador 380, Galeão. 3145, agora de golpe. Valeu. São 3560, consegue via Alfa, mantenha antes da Juliette. Consegue via Alfa, mantenha antes da Juliette, então 3560. Pega 2017. Dune LS 2017, reportará no LS, 5488. Azul 4206 vai ultrapassar o curso localizador, provavelmente 5 milhas, aguardando o retorno final para interceptar o mesmo. 4206. Passa o externo, confirmando, passa a duna, chama a torre agora 118, meia dúzia, no 395. 06, reassumindo a prova de Duna, autorizado LS 2010-2017, 4206. Duna 2017, autorizado LS 4206. Duna 3506, tá virado. Duna 3145, cópia. No trip 52, vamos lá para o puxo. O trip no pátio 3, está autorizado, chame táxi. Saulo, boa tarde, o trip 5641 do pátio 3 para pushback e acionamento. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Alfa, Alfa X-Ray, Salvador, prossiga. Tráfego da companhia vai puxar também no pátio 3. Se tiver condições de puxar simultâneo, está autorizado. Ciente, reporta ataque 5241. Vai salvar. Exato, recebe, pronto, soltado. Autorizado via pátio Índia, até o ponto de espera da 1-0. Torre 1 no 8, decimal meia dúzia, ajuste no 0 no 7, eu chamei 63 no 4. Pátio Índia, 18, meia dúzia, 1017, ajuste. Falando agora e prosseguindo o visual, qual o nível final? Tipo de sol, o tráfego da companhia está puxando na posição 3 também, ok? Ok, gente, estamos já observando aqui, vai fazer a separação. Tan 3145, pronto para a cópia? Pronto. Autorizado 380 para Galeão. Decola da pista 10, curva direita, da Euleda, após Leda Bridge. Zulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, após conforme. Controle 120, décima 8, 5424, transponder. S3820, decola da 10, com curva direita, da Euleda, conforme o plano, da Euleda Bridge. Zulu 10, 208, 5424. Chame para puxa, chama. Tamara. Salvador, boa tarde, trip 5488, passou a duna visual estabilizada. Santa 2, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardo. Torre Boa, 6314, quanto espera por ano? Ela é 6314, tem um tempo que espera no quanto espera, 6314. Salvador, via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, a torre 186, 1017 o ajuste, está livre até o ponto de espera, 5219 da trip. 5219. Vamos 395 pela torre. Hotel 2000, país autorizado, ILS 1017, a porta estabilizada. Turbo Pés vai retornar estabilizado, ouvinte Alatão. Autoriza Tóxico, está presente? Entende? Autoriza Tóxico, Alatão. Na via chegada mão para 2 mil pés. 488, vento 160, grau 07, nós autorizado do pouso, pistão no 0. Livre pouso na 10, trip 5488. Prossegue via Pátio Índia até o ponto de espera da 10. Torre 186, 1017 o ajuste. 35241. Pátio Índia, ponto de espera 186, 1017 o ajuste. Obrigado, uma boa tarde. De comunicações, o Bravo de Luiz. Salvador, boa tarde, o passo da linha do 2231 no seguinte da Tango. Fiz passaria do Santo Cópia. Santo Cópia, 2231. Autorizado barreiras 340, direto Dedó, direto Zambi, direto Iupu. Decola da 10, esquerda, Momo, transição Cogbo. Controle 120, décima 8, aciona 5167. Do corredor Interlagos, aguardando transferência, como recebe o controle? Tem Bravo Kilo Wilson, como recebe? Agora pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição código. Controle 120, décima 8, transponder 5167, o passarelo 2231. Bate 1, um, posição remota, confirma? Afirma, posição remota, 1-4. Chame para puxa, acionar. Baixar para puxa, acionamento, passaria 2-2-3-1. 6-2-1-7. Chama a receita agora, 260, alterno 251. 260-251, obrigado. Cinco, seu portão será o número 2. Observa as 209 da trip. Quando tiver condições, está autorizado até o 2, via Juliette. 2 via Juliette, confirma com gentileza a frequência do batismo aí. 1, 2, 7, 7, 5. Ah, a gente não recebe o 219, Chavará. Sul 206, você tem autorizado pouso, pistão 10, vento 150 graus, 079. Livre pouso 190, baixar travado para 206. Solo Salvador, trip 5488. 5488, ingresso aqui no pátio 3, informada posição 4. Posição 4, via Kilo 5488. Afirmo, visual. Gente, após o pouso do Embraer 190, autorizado ali em manter cabeceira 10. Após o pouso do Embraer ali, mantém 6314. De Papatango, Sierra Hotel Yankee, sentido uniforme, solicitou Sorocaba. Sierra Hotel Yankee para Guarulhos, uma centena, confirma? Confirmativo. Gente, aguarde cópia, Sierra Hotel Yankee. Guarulho Yankee. Solo, só para informar o 3548, está parando na posição 3. 219. Direito, chama 219, azul 4206. Bravo, tio Luiz, será presente, autorizado final da 17, reporte na final do 3 milhas da 17. Marcelé 63, 14, né? Autorizado decolagem, pistão 10, vento 170, grau 089. Autorizado decolagem da 10, 63, 14. TP 5219 no ponto de espera, pronto decolagem. Alfa vai manter posição antes da Juliette e aguardar a liberação do portão 01. Segue Alfa, mantendo a Juliette, 4206. Gol 925, a aeronave da companhia vai estacionar no portão 2, está livre após o tráfego, gol 925. Certo. Terceiro 241, mantenha a ponto de espera da 10. Chanel 6314, decolado ao 04, sem controle, 90, 6314. Decolagem pista 10, curva direita, da Euleda, após Leda, Dendê, após Dendê, Arubi, direto com Fins, direto Papa Alfa, Delta Alfa, Tango, e após conforme. A decolagem da 10, curva direita. 120, decimal 8, 5417. Hotel Yankee, poderia confirmar posse com fins, por gentileza? Confirmar qual informação? Posse com fins, é. Posse com fins, direto Papa Alfa, Delta Alfa, Tango. Gente, e bom, Serra Hotel Yankee troca do 0 uma centena para Guarulhos, decolador 90, cruza direita, Dael, Leda, Bendê, Arubi, com fins, Padat. Controle 1208, transponder 5417, Sierra Hotel Yankee. 5417, correto, Sierra Hotel Yankee, pátio 3, chama para acionamento táxi. Sierra Hotel Yankee para acionamento. Liga acionar. Chama para o táxi, Sierra Hotel Yankee. Mike, Juliette, Romeu, prossiga.